Fecheiro 9. Solidão. Para ter a mulher farta e mimosa, o duro patia a montanha de cabo a rabo. Madrugava e chegava à vila pouca ao romper do dia. Tem milhão? Tenho. A como quero por ele? A 14. Olha, a 14. Vossemecês endoideceram. Não fomos nós, foi o governo. Como que se hão de pagar as décimas, senão com o cibo da novidade? Mas é muito dinheiro, nem menos um real. Não, tem que me deixar isso mais barato. Pago-lhe a 13. Tenha juízo. 13,5, vá. Agarrava-se ao vendedor como uma carraça, que lhe havia de tirar qualquer coisinha, pois então, assim as almas tivessem a paz no céu, como não ganhavam vintém se o levasse por aquele preço. Perdia, mas é. E ao cabo de 2 horas, carregava os machos e metia-se a caminho com 20 ou 30 mil réis de ganho. Chegava a casa pela noite adiante, quando os cães uivavam que se danavam nas eiras cobertas de palha, centeia e de luar, ou o céu se desfazia em água e a escuridão era como breu. A patroa, já deitada, descarregava, desaparelhava e pensava aos animais, ia à cozinha comer o caldo, e chegava-se ao calor da cama. Às vezes o corpo, mesmo assim quebrado, pedia-lhe uma tolice e encostava-se à mulher. Mas raras vezes ela o atendia. Enfastiada, cheia de sono, resmungava que se arredasse para lá que vinha gelado. Contra a vontade da carne, dava-lhe razão. E de manhã ainda o sol se espreguiçava nos quintos, à lamorena, que a vida de um almocreve é vida de judeu errante. Botava-se a vilar seco. Tem centeio? Tenho. A como quero por ele? A 16. Olha, a 16. Vossemecês não estão bons da cabeça. E às tantas da madrugada, aí atravessava ele o povo, guiães, com os machos carregados de tal maneira que pareciam pavões armados. Mas à custa de noitadas, de molhadelas, de nevoões, de fome e sede pelas serras além, a descer da terra fria, o pão da ribeira, o duro tinha a casa testa do bom e do melhor, e a dona dentro dela, como um bicho da seda no casulo. A Isaura fora sempre seu fraco, desde muito novo que a trazia na ideia. O diabo era ser meio senhora, e andarem todos atrás dela, mais a mim, mais a mim. Por isso, sempre cuidou que não levava nada dali. E quando lhe bateu à porta e viu que o atendia, jurou de a tratar sempre como uma princesa. Aquilo não é parelha para ti, rapaz, dissera-lhe a gorda, grande amiga da Isaura, na altura em que, com grandes rodeios, tentava apalpar o terreno. Fez que não entendeu. Pois sim, a gorda é que sabia o que lhe convinha. Não. Pelo menos atirava o barro à parede. E muito embora em coisas de amor, fosse sempre acanhado. No São João fez a barba, apraltou-se, e na roda, assim que a rapariga mudou de par e lhe calhou, fez das tripas coração. Se o queria. E não é que ela diz que sim? Foi o dia mais feliz da sua vida. Daí a uns meses casavam, e o duro, para ter aquela prenda tratada como merecia, suava às estopinhas. Só descansava aos domingos. E mesmo assim ia à missa, à Senhora da Amoreira, ao romper da alva, para se encontrar com os da Arcã, da Garganta e de Paredes, terras de muito cereal. A brincar, matava 2 coelhos de uma cajadada. Ouvia o Padre Seródio e apalavrava meia dúzia de alqueires. A Isaura, essa mais fidalga, erguia-se tarde. E às 11 é que atravessava o povo em direção à igreja, de bom cordão ao peito, solene como uma santa no andor. E o duro, enquanto tratava dos machos ou dava um ponto na albarda, regalava-se todo de a ver passar assim, muito azada, bonita, a meter inveja ao sol. Tenho gosto nela, para que hei de negar? Confidenciava de vez em quando ao Luciano, almocreve também. És um babado. Ela merece-o. Tu lá sabes. Em todo caso, as mulheres são muito várias. A gente cuida uma coisa. O duro protestava. Um homem não se casava para andar sempre com uma aguilhada na mão, pica que pica, desconfiado. Que diabo! Nem era justo medir tudo pela mesma rasa. Claro, não se respeitando um ao outro. Agora, se os feitios calhavam, não havia nada mais bonito. Um desgraçado passar o dia inteiro como um ladrão pelas serras, farto de caminhos e de seixos, e chegar à noite à sua casa? Casa, casa, sabe-se lá o que é melhor. Como uma aragem imperceptível, a dúvida passou pelo duro sem o tocar, e porque a hostilidade das penedias apertava o corpo de encontro à alma, numa cautela instintiva, os companheiros fecharam-se na sua concha e entraram silenciosos em folha dela. Tem milhão? No regresso, o duro, ao chegar à cama, desejou mais fortemente a mulher. À fome da carne, juntara-se um apetite novo, uma necessidade infantil de refúgio e de proteção. Mas quando de natureza em fogo se chegou a ela, bateu em gelo. Dormisse, que tinha de se erguer cedo. O migalho ressentido adormeceu. E de madrugada, ao acordar, sentia-se ruído por uma inquietação que até ali nunca conhecera. Pela serra a cabo, sem poder aguentar mais aquele sofrimento, renovou a conversa do dia atrás. E Luciano, como na véspera, atirou lealmente à incompreensão escorregadia dos fragões a semente teimosa da insinuação. É melhor não falar nisso. Mulheres e mulas iam buscar o centeio a pinhão-selo e tiveram de dormir em Lifafe. O duro não era homem de muito vinho. Contudo, à ceia, para abafar a amargura que o afligia por dentro, que regolho. O Luciano, esse, nem se fala. E às duas por três, estavam ambos como carros. Deitaram-se tarde na mesma loja, onde os machos rilhavam grão, e da negrura da borracheira, numa purificação universal que um proclamava heroicamente e o outro covardemente aceitava, saiu a triste claridade da desgraça do duro. Era corno. Entre recriminações, pragas e vómitos, o Luciano foi despejando o saco. Punha-lhes o Carlos, evidentemente. Pois se já em solteira o metia dentro do quarto, o que é? Puta como uma rata, Jesus! Honradez maior não havia. Apesar de o atravessarem de lado a lado, o duro sentia mal as facadas do Luciano. O vinho, como uma almofada caridosa, amortecia a dor dos golpes. Em carne viva e anestesiado ao mesmo tempo, lúcido e entorpecido, tudo se passava como se um trágico pesadelo o atormentasse na aparente realidade de um sonho. O certo e o incerto ofereciam-se-lhe com a mesma desfaçatez movediça e tentava soltar-se das malhas invisíveis que o prendiam, na ânsia de cindir de uma vez os campos da verdade e da mentira. O álcool é que não deixava. Quanto mais ele pressentia a fundura das palavras do companheiro, mais aliciante era a volúpia da incredulidade a correr-lhe nas veias. E sem poder tirar a limpo o exato sentido do que ouvia, numa paralisia da vontade, adormeceu. De manhã, sabia-lhe a vida a podre, a um gosto repugnante de fel. Contra o costume, ergueu os machos a pontapés e, sem dizer uma palavra ao colega que ressonava ainda, tocou vazio para Guiães. Vinha cego, cheio de um ódio calado, espesso, que o tomava todo desde a cabeça aos pés. Nem as 5 léguas de caminho refizeram aquilo. Entrou em casa a estoirar de desespero tal e qual saíra da Lifafe. E quando a mulher ia abrir a boca, espantada da sua presença súbita e mal encarada, sangrou-a à navalha, como quem sangra um porco. Penitenciária. Os 3 juízes da vila, muito formalizados, muito sérios, deram a sentença como se fizessem uma justiça mais humana e mais pura que a do duro. E o Almocreve, em pé, recebeu-a sem pestanejar. Que mais lhe fazia viver na cadeia ou em Guiães? Solta-o preso às grades ou pelas serras a cabo? Tanger machos, calcorrear caminhos, cozer o corpo ao sol e às geadas? Tem sentido se nos espera ao lume ou na cama quente a presença de alguém? E numa tarde de invernia, lá se foi cumprir a pena. Guiães, na pessoa do Luciano, despediu-se dele melancolicamente. Se eu soubesse que isto dava uma desgraça assim, nem te dizia nada. Mas acrescentou num dilema pessoal de homem honrado, que também, para falar francamente, olha, eu cá fazia o mesmo. O duro ouvia o amigo com a atenção distante. O frio que sentia na alma tirava a significação a tudo. E Guiães não insistiu. 20 anos depois, só porque em frente da casa onde se dera o crime, na parede do quintal, havia umas alminhas, é que os mais velhos recordavam o Almocreve a explicar a pedra aos filhos. Um dia, porém, o duro regressou à terra, muito mudado no aspecto e no feitio. Falou a todos, perguntou por tudo, num desejo diligente de fraternidade e de recuperação. E Guiães olhou com desconfiança. Quê? Regressara? Então não morrera por lá? Tornado apenas legenda, e legenda em vias de esquecimento, ninguém o desejava novamente palpável na sombra que pouco a pouco se esbatia. Assim mesmo, fora do tempo, sobrevivente incómodo de uma catástrofe que o destruíra, abriu a casa, deixou entrar o sol pelas janelas, comprou um macho e retomou a vida. Os próprios troncos cortados florescem às vezes. Tem milhão? Tenho. A como pede? A 30. Valha o Nossa Senhora, a 30? Olhe que eu não vou roubar. Ande lá. Deixe-me a 26. O pão está a descer. Ainda ontem o paguei em Sangonhedo, a 25,5. Segui as passadas do velho duro, sem o ser. E não há falência maior do que imitar o passado, mesmo que seja o nosso. Não lutava por nada. E o seu esforço soava a falso. Além disso, como o Luciano, cheio de reumatismo, já não negociava e nenhum dos novos queria emparceirar com ele, quando entrava num povo desacompanhado, apenas com o macho atrás e o espantalho do crime adiante, as portas fechavam-se-lhe na cara. Ninguém o atendia. Voltava a Guiães, de mãos a abanar. Na consoada, sem poder aguentar mais o frio daquela maldição humana, falou em casamento à Rosária, uma pobre desgraçada que se entregava ao primeiro que a requeria. Estava a entrar nos 45. Não era velho ainda. Se ela quisesse, para você me fazer o que fez à outra. Calou-se. Responder para quê? E foi para casa encher sozinho as quatro paredes da sua solidão. Na manhã seguinte, dia de Natal, desesperado, meteu-se pela serra acima. Para um dia, sabia lá, que o levasse o macho à aventura. O macho, num chouto demorado de agonia, levou-o pela montanha além, até Alifafe. Pelas terras onde passava, Cristo nascera no coração de todos. Cepos a arder, danças, foguetes e um ar lavado e festivo no corpo e na alma de cada um. Mas viam-no e mudavam de semblante. Passava das 11 da noite, quando se apeou à porta da estalagem. E na trave da loja, onde o Luciano bêbado lhe secara na alma a razão de viver, com a corda da carga, enforcou-se. A ladainha. Mal o pessegueiro da horta do Manuel Rosa se cobriu de flores, e a sineta da capela se derreteu a chamar, Jurjais despegou dos campos e foi responder às rogações do padre Lourenço. Sancta Dei Genetrix, ora pro nobis, Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis. Era a ladainha da primavera. A voz do abade, grossa, sonora, sozinha, Saía do caminho, metia-se às matas, enrodilhava-se na rama dos pinheiros, passava e ia perder-se ao longe, numa encosta de centeio. E atrás dela, torrencial, a cilindrar o que resistira à passagem da primeira levada, a do povo, feita de quantas bocas de caldo havia no lugar. Santa Maria Magdalena, ora pro nobis! Lenta, a mole de gente arrastava-se pela serra acima a esmoer a corte celestial e deixava atrás de si uma densa atmosfera de som, de paz, de coisa purificada. Sancta Agata, ora pro nobis! Os montes eram gosto vê-los. Cobertos de urze, roxos, tinham perdido a força bruta que o janeiro lhes dera. O céu sem nuvens, varrido, cobria-os como um teto de cetim. E os ribeiros que os sulcavam de frescura pareciam veias fecundas de um grande corpo deitado. Sancta Lucia, ora pro nobis! Ao ritmo cadenciado de cada invocação, o cortejo ia seguindo. E a atrasar um passo aqui e além, no meio dele, alheios àquele rol de bem-aventurados que gozavam no paraíso tolinhos de amor um pelo outro, cegos, o filho da Etelvina, o Carlos, e a filha do Zebedeu, a Rita. Sancta Cecília, ora pro nobis! O rio do povo, como um doiro de som, continuava a subir. Depois do moinho dos seixos, a mata da Lama Rosa. Passada a bolsa do infantado, os amieiros da Fonte Fria. Sancta Catarina, ora pro nobis! As primeiras casas de Arcã, cobertas de colmo, surgiram subitamente na volta do Talefe. Sancta Anastácia, ora pro nobis! O balado frenético que os reunira calara-se há muito. Mas acordava de novo agora a ladrar, alarmado, no campanário da terra visitada. A avalanche entrava na povoação. Per sanctam resurrectionem tuam, libera-nos, Domine! A voz do padre mudou de tom. Ut fructus terra dare ed conservare dinheris. Qualquer coisa que adormecera, embalada pela melopeia benta, estremeceu. Foi preciso o coro subir dois pontos para a harmonia voltar. Te rogamos, audi nós. A ladainha chegava ao fim. A sineta parecia doida. Aos que vinham, juntavam-se os que esperavam. E o mar humano invadiu a igreja. Agnus Dei, quitolis peccata mundi, miserere nobis. Seguiu-se um salmo de David. E ao cabo dele e de algumas orações complementares, no momento em que todos se dispunham a voltar pela serra abaixo, à procura de pútegas, quem é que tinha visto o filho da Etelvina, o Carlos, e a filha do Zebedeu, a Rita, que o Amarante encontrara dias antes no caminho de Alcaria. Uns fedelhos. Ele ainda a pintar, a sair da casca. Ela com dois ovinhos no lugar dos seios. Tontos. Tontos que até dava vontade de rir. Ninguém. Por alturas de Santa Inês, reparara neles o Lapadas. Depois, muitos sorrateiros esgueiraram-se por detrás de uma fraga. E quando foram a dar conta, estavam entre duas giestas floridas, tão chegados, tão aliados do mundo, que só mesmo o milagre. Descobriu-os o Jaime, por acaso. Ela chorava, ele chorava. Mas que se lhe havia de fazer?